Vivos está aqui, hoje ele vai falar. E nós vamos ouvir, vai derramar poder, vai alegrar a igreja e ninguém vai querer sair daqui. Vamos glorificar, Jesus está aqui, é bom este lugar. É a sua presença que garante a bênção que ele tem pra dar. É a sua presença que garante a bênção que ele tem pra dar. Se você chegou aqui tão triste, angustiado de tanto sofrer, na presença de Cristo até a tristeza salta de prazer. Clame a Ele bem alto agora, vem saciar minha alma sedenta. Tenho sede de Ti, não me deixe sair sem levar minha bênção. Jesus está aqui, todo problema vai deixar de existir. Ele está com a bênção para entregar, e se ele operar, ninguém pode impedir. Vamos glorificar, Jesus está aqui, é bom este lugar. É a sua presença quem garante a bênção que ele tem para dar. Se você chegou aqui tão triste, angustiado de tanto sofrer, na presença de Cristo até a tristeza salta de prazer. Clame a Ele bem alto agora, vem saciar minha alma sedenta. Tenho sede de Ti, não me deixe sair sem levar minha bênção. Tenho sede de Ti, não me deixe sair sem levar minha bênção.